96, pista livre, pouso autorizado no 30 graus, corte lanche. Livre pouso 896 da Gol. Cinco decolado agora aos 43, controle 1, 9.8, bom voo. 19.8, bom 805, boa noite. Barulho. Gente, o Varg Log 9875, pátio 3, formação em curso agora é a Delta. Porém, não há necessidade de escutar não. A única alteração da Charlie para Delta foi o altímetro agora no 015. Pronto, cópia 360 Guarulhos. Afirmativo. Varg Log 9875, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota UP Zulu 14. Decolagem da 10, primeira curva à direita, pesquisa saída da El Leida, após Leida voa direto posição CRAT, onde intercepta a rota UP Zulu 14. O 5074 é o transponder, 5074, 198 é o controle. O Varg Log 9875. Autorizando com o Guarulhos 360, roda Pesulu 14, decola da 10, curva na direita, Dael, Lida, Crat, depois roda Pesulu 14, 5074, responde 319, controle Salvador. Varg Log 9875 está pronto para o pushback e atramento. Confirme apenas o nível copiado, eu não consegui compreender o cotejamento. 360, senhor. Correto, cotejamento, pátio 3. Aguarde para o push, temos um Embraer da Azul ingressando no pátio 3 agora, ok? Afirmativo, está na sua escuta. 12685, 12545. Gente, 12685 altera 12545. Muito grato, seu bom trabalho. Escuta 97. Mente. Estabilizado, é 5809. 5809, complete aproximação, torre 1895. 1895. Correndo apenas a liberação da pista. Salvador Web 5809, boa noite. Boa noite, Web, quanto à aproximação, informarei pista livre, informo o tráfego, agora um Boeing da Gol, alinha na cabeceira para decolagem, aguarde pista livre. Meia, solo agora os 4, 5, direita, 1, 2, 1, decimal 9, solo de imediato, Oliveira, bem-vindo. Nove meia, copiou. Negativo. 1, 2, 1, decimal 9, solo, Oliveira, bem-vindo a Salvador. Libere de imediato, chame solo. 19, muito obrigado, liberando, uma boa noite. Bom dia, 4432, desça para 5 mil pés, chegada a Mari, ajuste no 015, pode voar e tape. 015, chegada a Mari, voa e tape, desmoronando, voa e tape, voa e tape. Varg Log 9875 está livre, seu pushback e acionamento no 43, reporta o taxi. Gente, autorizado o pushback e acionamento, reportará para o taxi. Desce para 2 mil pés, 1095 é posto habilitado. 2000, combinho 15, chama na estável 3520. 09, pouso autorizado, 120 graus com 7 nós. Ele pós o web, foi. Boa noite. 1805, chame Recife, 12625, alterne 12545. Recife, 12625, 12545, vão 805, boa noite. Cadê uma? Boa noite. Salvador, boa noite, com 7-4, decolou na Puca. Boa noite, Gol no 714, vigilância, ponto 230, sai da Puca. 230, Puca, 714. Objeto 509, solo agora 49, direita 121, décimo 9, solo ao livrar, bem-vindo. Direita 219, web 509. Boa noite, 6746, desça para o 060, chegada Mari. 060 na Mari, 6746. Objeto 5809, táxi via Alfa, reporte Ansia, táxi Kilo. Alfa, reporte Ansia, daqui o Web 5809. 520? Fica a critério, descida 3520. Descida 3520, agradeço. Meia via Juliette 03 ao portão. Juliette 03 ao portão, 896, obrigado. Próximo aqui o Web 5809. Afirmativo 5809, mantém a posição, ok? Aguardando o 737 da Varilog Initial Taxi. Tá, ok, então vai manter a posição, aguardando o Varilog. Salvador, Varilog 9874, está próximo para o táxi, POB de 3, 4 de horas, seguinte, autonomia, está alternando com o fim. Time novamente já dispôs, beleza? Problema, POB de 3, 4 horas e 20 de autonomia, alternando com o fim, Varig Log 9874. Afirmativo, Varig Log 9874, dados copiados, prossegue seu táxi em frente, última direita, taxiway Índia, ponto de espera 2895, altímetro 1095, agora bom voo, Varig Log 9875. É o 9875, vai taxiar em frente, via Pátio, na Índia, em direta, ponto de espera da 10 lá. Na torre 118.95, grato, boa. O objeto 5809 está livre, ingresso para 3, atentando o táxi da 737 Varig Log. Tá ok, ingresso via parte 3, o web 5809, tem a posição pra gente? Aí tem uma 09 do PAT 3, porém atento o sinalizador, ok? Ok, parte 3, possivelmente 09. Está na posição de 11 para 12 horas, nada 13 milhas, passando nível 100 em descida. O tipo é um Eco 195, Ibrahim 95. Copiado. Ono 7 no 4, chame o centro Recife, 12685, alternativa 12545. 25, antena 2545, 714, bom dia. Bom dia. Bom dia, 4178, desça para 5000 pés, ajuste no 015, chegada a Mari. Do 4432, autorizado 2000 pés, 1500, reporte no localizador. Objeto 6746, desça para 2000 pés. 2000 pés, 6746. Da região estável? Afirmativo, fica a critério a descida 6746. Próximo ao ponto, espera da 10 próximo. A linha decola log, 630 com 10. A linha decola, barque log 9875. 3 vezes no meia, por gentileza, mais um minuto cópia. Aguarda, Fuca de Par. A mesma. Obrigado. Salvador, muito boa noite, Air Portugal 10, to 4, Airbus 330 Heavy, with information Charlie Kennedy, 0016. Stand the 11, clearance to Lisboa. Azul 4432, Fortuny. Tem condições de curvar à direita na proa 70, para interceptar o localizador? Agora, 070, 4432, desça para 2000 pés, reposta brisada. Copiado, inicialmente desça então para 3000 pés, 4432. Estabilizado na 3520, complete a aproximação, torre 1895. Gente, agora torre 3520, sai daqui a pouco. Certo. Controle Salvador, Varig Log 9875. Varig Log 9875, contato no decolagem, suba ao 360 conforme autorizado. 360, 9875. Salva do Natal, autorizado nível 310, via Upper Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puka, transição Zipar. 5106 no transponder, o controle em 1 no 9.8, TAM 3226. 310 autorizado, rota do plano de voo, decola da 10, curva esquerda, Puka Zipar. 5106 e o controle vai ser 198. Só complementando, a saída é Puka Transição Zipar, ok? Passando pela posição Jamo. Puka Zipar, Transição Zipar. Correto, 02 ao portão, é posto conduzido pronto para acionar, mas puxa, TAM 3226. Gostaria. É Portugal 024, are you ready, copy? Portugal 0, tô bom. É Portugal 024, clear to Lisbon, Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370. Via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, after Uniform 873, after a current flight plan route. Take off from runway 10, left turn, Puka Departure, Papa Uniform Charlie Alpha Departure, Zipa Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo Transition. Cock 5117 and frequency of the battery is 119.8. Air Portugal 024. Portugal 024 is clear from Salvador to Lisboa, Lima Papa Tango, flight level 370. Upper Zulu 10 until position at all, November Tango Lima. After that, bird November 873. Flight plan route for runway 10. After departure, left turn direct to correction. Left turn departure will be Puka Zipar transition on the spot 5117. Second before departure, 119.8. Read back is correct, descend 1-1, report when you're ready to push back and start up, Portugal 0-4, report when you're ready. We are ready now to push and start, Portugal 0-4. Roger, it's clear, report when you're ready, taxi. Clear to push and start, call you ready for taxi, Portugal 0-4. Localizador, 4432. Sim, ativo, 4432, resposta localizador, 6746. Estimativo 6746. Vai seguir o tráfego na posição de 1 hora, aeronave 8 milhas, passando 2.500, um ECO-195 com 200 de ground. É, Arglog 9875, vai chamar o centro Recife, 1251, e alternar 1-3325. Azul 4178, desce para 2.000 pés, o ajuste no 015, reposta no localizador. 2.015, reposta no localizador 4178. Toro Salvador, uma boa noite, 3520, está livrando. Sean 3520, boa noite, táxi via Alfa. Reporte antes do ataque 6, Juliette, puxa a televisão. Alfa, chamarante da Juliette, 2-0. Azul, 4432, localizador. 4432, complete, aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Em Salvador, é o Azul, 4432. 432, reporte para São Externo, faixa travada. 7-4-6 Objet, tem condições de completar a chegada? Tá 4 milhas fora a posição, 3 milhas fora a posição do Luna, passando 060. Afirmativo, senhor. Copiado, resposta brisada. Semana. Ações externas, baixada de checada, azul 4432. Azul 4432, pouso autorizado, pista 110, vento 120 graus com 10 nós. Pouso autorizado, 4432. Portugal 0-4, corta aí. Say again? We're a minute to start your deck. Okay, standing by, Portugal 024. Então, 3206, aguarda por gentileza. 3206, aguarda. Portugal 024, clear taxi via Manapron, taxiway India until holding point runway 10. Cemetery 1015. When you're ready on the holding point, contact tower 118.95. Portugal 024, taxi via Manapron. Okay, copy that. Clear to taxi via main apron, India taxiway, holding point on runway 10, CNH 1015, and when approaching India, changing tower 18905, Air Portugal 024. Feedback is correct. Então, 3206, o solo voltando? Sim, de coordenação com a equipe de solo, vai passar o Airbus 330 da Portugal à sua cauda. Assim que o mesmo livrar a taxiway Índia, está livre do seu posto de acionamento, 02 no portão. 02 após a passagem da 330 da TAP. E lá em direção Índia, vai iniciar o posto de comunidade. Perdoe o solo agora 04-05, direita 12, onde esse mal solo livrado, bem-vindo. Boa noite, Salvador, Portugal 024, taxing by main apron until the India taxiway. Portugal 024, taxi in the India, maintain hold point, maintain position hold point 1-0. Okay, clear to taxi. Yeah, holding point runway 10, holding at holding point runway 10, Portugal 021. The holding point, the line, yellow line. Okay, we will wait to holding point runway 10, Portugal 021. O app 6746 pouso autorizado 050 graus, 110 graus com 5.8 nós. Livre pouso na 10, 6746. Pode adiantar a subida? Puca. Puca, Caju. Afirmativo. Obrigado. Solo, muito bom dia. Gol, Roninha 06 no portão 8, informação Delta, autorização Campina Grande. Roninha 06-08, portão Delta confere, agora de Copa número 2. Poderia adiantar a subida? Puca, transição de par. Obrigado. Solo Salvador, Azul 4432, ligou a pista, taxando Alfa. Afirmativa Azul 4432, reporta Anza, taxi Juliette, post inglesa. Reporta Anza Juliette, Azul 4432. Uno 896, pronto para cópia. Uno 896, na escuta para cópia. Prossiga, senhor. Uno 896 Salvador, João Pessoa, autorizado nível 370, rota Upper Whisky 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída, Puca, transição Caju. 51 no 4 no transponder, o controle em 1 no 9.8, Uno 896. 370, via Upper Whisky 58 é a rota, decolada 10 por esquerda, perfil da Puca, Aracaju. 51 no 4 no transponder, o canal 8 é o controle, estabilidade. Correto, reporte quando o plano pressionamento de push 03 é o portal. Reportamento, obrigado. Uno 606, pronto para cópia. Vamos lá. Uno 606, Salvador, Campina Grande, 390 nível. A rota Upper Zulu 10. Primeira curva, decola da 10, primeira curva esquerda, prefira sair da Puca, transição Zipá. 51 no 6 no transponder, o controle em 1 no 9.8, gol 1606. Autorizou 390 para Campina Grande e Upper Zulu 10, Decola 10, curva esquerda, fuga de par. Pulo no meio transponder, 19-8, controle gol, no meio 06. Correto, 08, portão, é após quando o próprio fracionamento puxa, gol no meio 06. Já. Paulo, tá no meio dúzia, o 994, pronto. Gol no 994, meia dúzia, o portão tá livre, é por táxi. Livre, reportarei táxi, são 994. Azul, objeto 7746, levando a sua escuta. Azul 4432, mantém a posição, previsto 01, porém temos um aeroporto da TAS finalizando o push. Mantém a posição, 4432. Objeto 7746, boa tarde, Cogino. Bom dia, táxi Alfa, reposta antes taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, objeto 7746, bom dia também. Afirmativo, por gentileza, mantém a posição, a retaguarda do Embraer Azul. Mantém a posição, objeto 6743. Contato do TAN, 3226146, bordo, 2h50, Fortaleza. Tem táxi autorizado via Índia, segue o Alfa 330 da TAP. No ponto espera quando pronto, chama a torre 8295, o altímetro 1015, tá 3226. 7015, seguindo o TAP, ponto espera de 295. O azul 4432 está livre para seguir via Juliette até o portão 01. Atentando o táxi do R2 da TAM. Leste para o portão 01, 4432. Zona 78, solo agora, zona 1, direita 121, esse manobre solo livrar, bem-vindo. Direita 219, azul 4394. Web 7746 está livre para seguir via Juliette, 02 é o portão. Juliette para o 02, Juliette 7746, obrigado, boa. Para o táxi, gol no 994, está com 1,76 a bordo, 2h20, retorna Salvador. Autonomia de 2h20? Isso. Afirmativo, gol 994, por gentileza, guarde para o táxi. Solo azul 40178, livrou a pista na pista. Afirmativa azul 4178, táxi via Alfa, quilo pátio 3, pátio de destino é o 3, quando lá tem sinalizador. Alfa, quilo pátio 3, lá tem sinalizador 4178.